bonito foi, foi intenso, foi verdadeiro, mas sincero. Sei que fui capaz, fiz até demais, quis do teu jeito. Te amei e mostrei que o meu amor foi mais profundo. Me doei, entreguei, fui fiel. Chorei, chorei. When the night has come, you and the land is dark, and the moon is still your light. I will see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long, so as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, oh, stand by me. Stand by me, yeah. Stand by me, yeah. Hoje eu acordei e me vi a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei e me vi a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Thank you.